Aceitamos Pix e cartões, inclusive o Crack Shop. Temos a entrega mais rápida, com garantia de chegada de seu pedido de acordo com o agendamento e sem atrasos. Faça seu pedido pelo WhatsApp. A entrega é grátis. 99-982-60-0036. Avenida Benjamin Constant, 2068 Nova Caxias. Coab Construções. Paraíso. Comercial Chagas, o garoto da amizade. Todo em gêneros alimentícios, utilidades domésticas, frigorífico com carnes fresquinhas, frango, frios em geral, frutas, verduras e muito mais. E sabe aquele precinho que você corre atrás? Aqui tem. Travessa Jerusalém, 1920, Nova Caxias, no pé da ladeira do bairro José Castro. Fazemos entrega a domicílio. Telefone 98124-1215. Comercial Chagas, o garoto da amizade. Se de repente sua Smart TV sumiu a imagem e ficou só o som? Ou ficou só a imagem e sumiu o som? Sumiu o sinal? Ou sumiu tudo? Não importa o problema. A solução é uma só. Eletrônica Sinal de Companhia. Qualidade na mão de obra. Honestidade no orçamento. Preço justo. O melhor tratamento. Recebimento e entrega a domicílio. E a garantia mais garantida de Caxias. Rua Nossa Senhora da Conceição, quadra 7, número 74, bairro Mutirão. Telezap 98845-4015. 98845-4015. Paraíso FM. Coab Moto Peças, tudo para a sua moto. Oferecemos os seguintes serviços: revisão preventiva, serviços de motor, remendos de pneus, instalação elétrica, enraiação e desempenho de rodas, limpeza de bicos e mais. Temos o SOS Moto Service e vamos buscar a sua moto onde você estiver. Temos máquina para troca de pneus e troca de óleo. Peças e acessórios com o melhor preço de Caxias. E tudo com garantia. Coab Moto Peças. Serviços de qualidade, transparência, respeito e honestidade são nossos valores. Avenida Benjamin Constant, 2113, Nova Caxias. Próxima Coab Construções. Telefone 99106-5031. Coab Moto Peças. A Auto Rodas Alinhamentos está disponibilizando de profissionais qualificados com máquinas hidráulica de última geração que desempena a roda do seu carro e sua moto com rapidez, perfeição e segurança. Desempenhamos roda de ferro e rodões nacional e importado. A Auto Rodas fica localizada na Avenida Santos Dumont, por trás da rodoviária José Dias de Moura. Telefone 3421-6493 ou 98823-0861. Paraíso! Atual, atual internet, boa diversidade. Atual, atual, todo mundo conectado. Chegou o Festival de Prêmios da Atual Internet. Se você é cliente atual ou novo assinante, agora você tem a chance de ganhar vários prêmios. Queremos premiar você com a moto Honda Pop, uma TV 50 polegadas e dois celulares. Para participar, assine um de nossos planos. Preencha o seu cupom em uma de nossas lojas. 0800-305-3000 ou chame em nosso WhatsApp 99-98861-6761 ou 99951-5350. Atual Internet. Paraíso! Já estamos de volta com mais sucessos ainda. Paraíso FM. O pior programa do rádio está de volta. Always in the Air, com Armênio Carvalhais. Gatinhas e gatosos, estamos de volta com o programa Lovers in the Air, o espaço do coração na voz de veludo de Armênio Carvalhais. E gatinhas e gatosos, agora chegou o momento, o ápice do nosso programa. Estamos aqui com uma belíssima love story, uma história de amor que vai ser lida pela voz de veludo de Armênio Carvalhais em nosso programa. A história de hoje foi enviada pela ouvinte Deniseide, da cidade de Dicionário do Oeste. Armênio, venho lhe escrever esta carta porque minha história é tão boa que não posso guardá-la somente para mim e para as pessoas próximas a mim. Eu era uma pessoa sem perspectiva de vida. Trabalhei por muitos anos como caixa de supermercado. E naquele movimento repetitivo, quase robótico, de todo dia, eu não encontrava mais prazer em viver. Até que um dia, uma situação inusitada